Talvez você já esteja participando da célula, de um pequeno grupo. Mas, se der, essa semana você vai, não sei, vamos ver. Na hora eu decido. Decidiu? Não sei. Olha, não me pressiona, porque eu não gosto de ser pressionado. Olha, não vem quando quer saber uma coisa? Não vou. Meu irmão, é você que está decidindo não ser cuidado pelo Senhor. E eu quero enfatizar para você, vir a culto não muda ninguém, irmão. Eu não estou pregando e falando de vir a culto, de frequentar, disso aqui está cheio de gente, você não falta. Não, irmão, olha, funcionário pequeno não pode faltar em empresa. Tem que bater o cartão todo dia. Ah, estou com dor de cabeça, não quero saber, bate cartão, eu trabalho. Oh, não, eu estou com isso, então trago o atestado. Não tem chance não, meu irmão. E nem por isso a vida dele melhora. Ele frequenta todo dia. Melhora nada. Se fizer alguma coisa errada, se não trabalhar, se não produzir, trocado por outro, vai mandar ele embora. Frequentar não ajuda nada. Mas, irmão, buscar ser cheio do Senhor, eu quero comunhão com os meus irmãos, eu quero estar estudando a palavra do Senhor durante a semana, eu quero pôr em prática a palavra do Senhor, eu quero compartilhar o que Deus está fazendo na minha vida, eu quero comunhão com o corpo, eu quero estar nos cultos, eu quero, Senhor, porque enquanto eu não estou aqui, eu estou em algum outro lugar e eu vou estar cheio da Tua palavra e o Senhor vai me usar na minha família, no meu trabalho, na escola, na rua, em qualquer lugar, porque eu vou estar cheio, meu espírito vai estar alimentado pela comunhão com o corpo. Senhor, eu quero isso na minha vida. Nós temos alguns irmãos, Senhor, muitos irmãos. Nós temos muitos irmãos que estão dando frutos que nunca imaginaram dar para o reino de Deus. Você não sabe, irmão, quanta gente está andando em vitória na presença do Senhor. Você não sabe quantas pessoas tiveram a vida transformada e estão tendo vitórias na presença do Senhor que eram impossíveis, impossíveis, porque estão vinculadas no corpo, estão crescendo na presença do Senhor. Eu não tenho capacidade, irmão, eu não tenho condições de elaborar um sermão perfeito, eficaz, que abrange todas as questões e de uma forma didática e muito perfeita resolve isso. Não, eu não tenho condições, irmão. Mas o Senhor tem nos mostrado aqui que quanto mais buscamos o seu reino em primeiro lugar, mais ele cuida de todas as outras coisas. E é isso que eu quero dizer a você. E o que eu quero nesta noite é dizer, irmão, nós temos mais uma vez uma oportunidade do Senhor de renovar nossas alianças e de estabelecer alvos diante do Senhor. Senhor, eu preciso de me aprofundar na comunhão, no vínculo com o corpo. Eu preciso de ter comprometimento e submissão ao Senhor nos vínculos do corpo de Cristo. Eu não quero apenas ter a minha vida. Eu não quero apenas buscar de Deus que me ajude na minha vida. Eu quero submeter minha vida ao reino de Deus. Eu quero submeter minha vida, minha agenda, minha história ao corpo de Cristo. Eu quero, Senhor, me doar cada dia mais. Senhor, hoje eu só posso participar de cultos uma vez na semana, domingo à noite, mas vai ser a minha oferta de melhor qualidade. Senhor, pode acontecer o que for, domingo à noite é o meu dia de celebrar e cultuar o Senhor, e eu vou entregar isso ao Senhor com o melhor que eu tenho. Senhor, eu posso terça-feira nas células, eu vou entregar isso ao Senhor. Senhor, eu estou crescendo, estou tendo mais fome, estou querendo mais. Senhor, me dá condições de estudar mais a Tua palavra, de comunhão mais com os irmãos. Irmão, se depender de mim, eu marco culto e reunião todos os dias, porque eu amo estar com vocês. Eu amo compartilhar a palavra. E alguns, se eu pudesse, eu abria o miolo e eu enfiava as coisas assim. Mas Deus não me deixa fazer isso. Um dia eu vou mostrar para Ele que valeria a pena. Ah, Deus. Mas se eu pudesse, irmão, eu queria você aqui todos os dias, caminhando, estudando, olha, jantando junto, almoçando junto, brincando junto, cada dia mais junto. É o desejo de cada um de nós. Depende de onde está o tesouro do nosso coração. E, irmão, a vida da igreja não é para substituir a vida de família. Não é para concorrer com a vida de família. Eu não quero você todos os dias da sua vida na minha vida, não. Tem tempo que eu quero estar com a Dani sozinha. Eu quero sair com os meus filhos sozinho. E você aproveita e fica com a sua família. Eu tenho que cuidar da minha família. Eu quero desfrutar de lazer. Olha, tem momento que eu quero dormir. Eu quero dormir, descansar. Você está achando que o pastor é assim, o cara é 24 horas por dia ligado, full time, pastor? É uma coisa assim, ó, não desliga. Não, irmão. Mas quanto mais eu puder desfrutar com os meus irmãos, com a minha família, corpo de Cristo, mais eu gosto, irmão. Mais eu gosto. Tem momentos que é só com a Dani, tem momentos que é só com os meninos, tem momentos que é só em família. Mas, irmão, fora isso, não tem outro desejo senão com vocês. Comunhão. Na presença do Senhor. Adorar o Senhor. Cultuar o Senhor. Cantar louvores ao Senhor. Estudar a palavra. E mergulhar na palavra. Porque quanto mais nós nos enchemos da palavra, mais nós praticamos, mais nós crescemos. Deus vai te dar sabedoria para você andar de forma equilibrada e sábia com a sua família, com seu lazer, com seu descanso, com seu trabalho. Mas priorizando vínculo no corpo de Cristo. Fecha os teus olhos. Nós não precisamos fazer uma promessa. Senhor, eu vou frequentar mais cultos. Não, o Senhor não quer isso. Ah, Senhor, eu vou fazer um compromisso, eu não vou faltar mais na terça-feira. Não vou faltar. Não, o Senhor não quer isso. Ah, Senhor, eu só chego atrasado no domingo, eu não vou ficar mais na televisão, eu não vou ficar mais atrás aqui no negócio, eu vou me esforçar. Não, o Senhor não quer isso. Não é esse o resultado desta ministração. Mas o Senhor quer de cada um de nós um coração quebrantado para dizer a Ele: Senhor, eu preciso e quero te ter como prioridade na minha vida. Eu quero ler mais a tua palavra, estudar mais a tua palavra. Eu quero ter mais alguns momentos durante a semana especialíssimos de adoração na tua palavra. Eu quero que o teu Espírito gere em mim mais fome e mais sede da tua palavra. Eu quero que o teu Espírito trabalhe em mim, Senhor, para que eu seja cada dia mais apaixonado pelo Senhor. Eu quero que o teu Espírito trabalhe em mim para que eu, Senhor, dê mais testemunho, tenha mais fruto, seja usado pelo Senhor lá na empresa, no trabalho, no hospital, na casa, na família, orando, estudando a palavra, testemunhando de Jesus e vendo a tua obra em todos os lugares. Eu quero mais disso, Senhor. Se você pode dizer isso ao Senhor, fique de pé e declare isso com as suas palavras. Eu declaro, Senhor, eu não sei como fazer. Senhor, se depender de mim, eu não consigo, porque eu até começo bem, mas depois eu esqueço, as coisas me envolvem. Senhor, na hora que eu começo aquela atividade, semana que vem eu tenho que me envolver naquilo outro, eu tenho aquela outra preocupação, mês que vem, Senhor, eu não sei, mas o Senhor pode tomar a minha vida nas tuas mãos e me conduzir segundo o teu querer. Isso eu quero. Levante a sua voz e ore ao Senhor. Eu quero mais compromisso. Eu quero metodologia, Senhor. Eu quero saber a forma, como, Como? E eu vou obedecer um princípio simples, uma disciplina simples. Está claro, eu preciso ter mais comunhão com o corpo. Isso, na prática, significa estar mais disponível ao Senhor para cultuar com os meus irmãos. Isso, na prática, significa estar mais disponível ao Senhor para me reunir numa célula com os meus irmãos e estudar a Tua palavra. Eu quero isso, Senhor. Eu quero isso na minha vida. Ore em voz alta, irmão. Senhor, eu já sei quais são as coisas que me ocupam. Eu já sei, Senhor, que eu deito naquela poltrona domingo à tarde e eu assisto todos os programas e eu, no fim, eu descubro, eu de novo me lembro que aquilo tudo é lixo, que não me adiantou nada, que não me ajudou em nada, que não me acrescentou nada. Mas quando dá 5 horas, eu estou tão desanimado que eu não sei se vou, se não vou cultuar o Senhor. Hoje eu não vou, mas alguém tem que me arrastar. Ou então a minha consciência tem que falar, não pode, eu culto, porque senão você vai pesar a mão, então o diabo vem. Não, Senhor, eu não quero isso. Eu quero ter alegria e prazer em estar um dia na tua casa, nos teus átrios, e compreender que vale mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Senhor, se eu deixar meu chefe, meu trabalho, meu senso de responsabilidade vai me tomando tempo e eu não vejo mais, Senhor, acabou, eu não tenho mais tempo para mim, eu não tenho mais tempo para a família, eu não tenho tempo para a esposa, eu não tenho tempo para os filhos, e eu sempre tenho uma justificativa perfeita nos lábios: é o trabalho, é a fase, é uma fase, Senhor, é o investimento. Mas, Senhor, me ajuda a enxergar claramente que Tu és o Senhor da minha vida, o primeiro é o Senhor. Me ajuda, Senhor. Ore isso ao Senhor. E nós vamos juntos dizer a Ele: Espírito de Deus, eu venho te adorar, pois em minha vida Tu és o primeiro, Senhor. Eu não consigo, eu tenho falhado, ou eu acho que é pesado para mim, ou eu nem concordo, mas, Senhor, eu quero te dizer: Tu és o primeiro. Eu te peço que venha ocupar o primeiro lugar em todas as coisas. Me toma pelas mãos nesta noite. Me toma pelas mãos nesta noite, Senhor. Me leve durante esta semana por onde eu não imaginava, por onde eu não tenho forças. Mas eu quero estar cada dia mais vinculado na comunhão com meus irmãos, na comunhão com a palavra. Eu não vou obter resultados novos e diferentes se eu não tomar atitudes novas e diferentes. Eu quero tomar atitudes novas. Espírito de Deus, venho te adorar.